Yeah. Ay. Ay. Okay. Ay. Pega uma filha e vocês. Ay. Acho meu jean no porta-mar. Pega uma filha e vocês. Ay. Olha essa bicha, ela quer marolar. Pega uma filha e vocês. Acho meu jean no porta-mar. Pega uma filha e vocês. Olha essa bitch, ela quer marolar. Ok. Camaroline, mais de 20k no meu show, show. Pego 100G lá do Joe, Joe. Tô fumando isso em Tokyo. É que agora eu piso nessa lama. Acho que minha blusa tá de camo. Ay. Tudo nessa bolsa que era chano. Todos os inimigos fica quieto. Sei que ela vai me mamar. Falei não conta pra mãe. Pode pegar minha mala. Comprei essa vape no online. Ela me disse que quer esse homenagem. Bitch me liga, não mando mensagem. Jogo meu ouro em cima da Versace. Eles tão bravos por causa do idade. Pega uma filha e vocês. Acho meu jean no porta-mar. Pega uma filha e vocês. Olha essa bitch, ela quer marolar. Pega uma filha e vocês. Acho meu jean no porta-mar. Pega uma filha e vocês. Olha essa bitch, ela quer marolar. Ok. Quer marolar, se tá comigo ela quer marolar. No MK ela quer marolar. Mata tequila só no Magolá. Tô nesse linha canção de Nina. Ela quer Diego Maradona. Ela quer minha vitamina A. Quer todo dia meu leite tomar. Fuma esse back code pra socar. Essa parada me faz levitar. A molecada quer me imitar. Eu não usei cheat, não foi GTA. Eu uso my dick, não fica de star. Bigode grosso tipo madrugar. Seu trap é fraco, precisa malhar. Meu trap é fitness, é marombá. Pega meu viewers, acho meu jean no porta-mar. Pega meu viewers, olha essa bitch, ela quer marolar. Pega meu viewers, acho meu jean no porta-mar. Pega meu viewers, olha essa bitch, ela quer marolar. Okay.